ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre dessa sexta-feira, 28 de fevereiro, está entrando no ar e você já sabe que já é sexta-feira de carnaval. Os convidados, já tem convidado que veio até com caixa aqui, vai sair daqui direto para Santa Tereza, que é o André Barros, é advogado, mestre em ciências penais e faz parte daquele mutirão de defesa de manifestantes que são presos pela polícia nas manifestações de rua, é aquele mutirão do IAB e da OAB também, e o Jorge Borges, que, embora especialista em planejamento urbano, não está aqui nessa qualidade, mas na qualidade de assessor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando do Carnaval Carioca e é importante que tenha essa visão de quem trabalha no legislativo da cidade sobre o carnaval, sobre o ressurgimento dos blocos de rua que vem a cada ano num número mais assustador para quem não é de carnaval. Mas eu me lembro de uns 2 ou 3 carnavais passados que a Bola Preta levou mais de 1 milhão de pessoas ali para Rio Branco. Eu fui lá, fiquei impressionado, fiquei assustado com aquilo ali. Mas, de qualquer maneira, nós vamos conversar hoje sobre esses preparativos do carnaval. Você que vai para a folia, o que você deve levar no bolso, o que você não deve fazer, o que você deve fazer, a quem você pode recorrer, como deve se comportar, quem pode parar você, esse tipo de situação. E eu dou bom dia logo ao André Barros, que é advogado e que é responsável pela percussão do bloco. Primeiro você vai dizer qual é o bloco lá em Santa Teresa. André, bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Jorge, ouvintes. É sempre uma honra estar aqui na Rádio Nacional. A rádio, eu sempre falo isso, né? A rádio onde o meu pai foi proibido de ser jornalista no Brasil, no ato institucional número 1. Meu pai era da Rádio Nacional, então estar aqui sempre é uma grande honra para mim, né? E eu sempre lembro do meu saudoso pai. Um dos blocos que eu desfilo na bateria é o Carmelitas, um bloco de Santa Teresa, que tem esse nome em razão de um folclore, de uma lenda, né? De que uma freira que existe, o Carmelitas é convento das Carmelitas, da Ordem das Carmelitas, e que essa, uma delas fugia no carnaval e aí se criou essa lenda, e é um bloco muito tradicional de Santa Teresa. Caía na folia. Fantasiada de Carmelita. Possivelmente, né? Porque fantasia, né? Quem é que imagina? Tem muita gente que sai fantasiada de padre. Exato. O carnaval, nós vamos debater isso sem. O que eu acho que o mais importante, não só no carnaval, mas na vida, é não ofender terceiras pessoas. Esse que eu acho que é o crime que sempre tem que ser prioritário, porque nós temos 500 tipos de crimes. Eu acho que esses é que são os mais importantes. Você não pode ofender terceira pessoa. Mas o carnaval, ele na realidade, ele é uma subversão da ordem. Quer dizer, o patrão vira empregado, o empregado vira patrão, o rico vira pobre, o pobre vira rico, o homem vira mulher, a mulher vira homem, né? Quer dizer, tem essa tradição da subversão da ordem, mas no sentido de, obviamente, de brincadeira. E esse é o espírito do carnaval. As autoridades devem ser tolerantes. Existiam antigamente decretos reais da realeza, né? Estabelecendo os 4 dias de brincadeira sem parar. Então o carnaval tem esse espírito e hoje, já vim de um bloco ontem e dormi pouco e já vou pro Carmelitas. Tá emendando no Carmelitas. Você falou uma coisa interessante que eu gostaria até de puxar a participação do Jorge Borges por aí. Essa subversão da ordem, digamos assim, ou dos costumes, ou da indumentária, isso, na verdade, se você for ver, desde o intrudo, desde essa coisa da origem do carnaval, o carnaval é a ocupação do espaço público pela população, pelo público, né? A revelia das autoridades. E hoje você vê o carnaval é todo regulamentado, os blocos têm que ter autorização da prefeitura, tem que dizer por onde vai passar, que horas vai passar, que dias vai sair. A prefeitura manda instalar os banheiros químicos, bota fiscal para não deixar ninguém fazer xixi na rua. Como é que você que é da casa, né, de legislação vê essa nova realidade do carnaval, tendo em vista que o André citou até o tempo do Império, quando o imperador dizia, olha, são 3 dias de folia e brincadeira, hein, gente? Vale tudo. Como é que você vê isso? Bom dia, Jorge. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Ouvintes, também um grande prazer estar aqui de volta com vocês no Tema Livre. Eu sempre gosto de lembrar, né, isso eu aprendi lá com o grande Eliomar Coelho, quem eu mando um grande abraço. Eu sempre gosto de lembrar que, além das funções legislativas, a Câmara Municipal tem uma função constitucional muito, muito clara, que é a fiscalização, né, do Poder Executivo, a fiscalização das ações do Poder Executivo. E, particularmente, na nossa atuação dentro dos legislativos, de um modo geral, ela prima muito mais por esse aspecto da fiscalização do Poder Executivo do que propriamente pela formulação de leis, né? Porque, como a gente costuma dizer, lei a gente já tem demais, né? O que precisa é direito, a gente precisa garantir o direito das pessoas. Não é por falta de lei que a gente não consegue ver os direitos das pessoas respeitados. Mas com relação a essa enquadramento, né? O que a gente está vivendo nesses últimos, sei lá, 4 anos, é um enquadramento dessa festa absolutamente espontânea, né? Uma festa popular, que inclusive é multicultural, né? Porque é óbvio, tem uma raiz africana muito forte, mas a gente vê em todo o Brasil, né, influências das mais diversas, de várias culturas. Então não dá para dizer que o carnaval brasileiro é meramente, ainda que isso seja extremamente importante, né, esse conteúdo africano, dessa herança africana que a gente tem, mas é uma manifestação multicultural. E esse encontro de povos e culturas no Brasil permitiu, né, criou as condições para que o Brasil tivesse talvez uma das festas populares mais plurais do planeta. E exatamente essa espontaneidade, que era a característica mais fundamental do Carnaval do Rio e do Brasil, de modo geral, carnaval de rua, está sendo cada vez mais enquadrada. Tem dois aspectos aí que eu gostaria de ressaltar. Primeiro é que isso também tem os seus limites no sentido do espaço da cidade, né? Por um lado, a prefeitura fica com esse discurso aí de temos que organizar, temos um carnaval com ordem, não sei o quê. Mas a ordem para alguns, né? Porque se por um lado eles garantem infraestrutura no centro, na zona sul, garantem todo, né, o aparato necessário, a gente tem percebido que vários bairros da zona norte, que também tem uma tradição carnavalesca muito grande, estão absolutamente carentes. Tem bairros que sequer tem um palco para os blocos se apresentarem, né, para garantir um mínimo de conforto lá para quem está acompanhando o bloco. É bom lembrar que banheiros químicos também não tem. Não chegam lá. Em vários bairros. E vem toda essa onda, né, de regulamentar horários e regulamentar formatos de desfile para uma coisa que é absolutamente espontânea. Vira desfile. Acaba virando um desfile, exatamente. Acaba virando uma parada. E aí o que a gente teme é isso. Qual é o limite, né? Qual é o limite entre essa busca, vamos dizer, de um pouco mais de conforto para o folião e uma ordem que acaba sendo uma ordem esterilizante, né? Pasteurizadora dessa cultura, dessa pujança cultural que a gente tem. É interessante que você lembrou essa questão de não haver uma infraestrutura, até de palanque, que nem é propriamente infraestrutura. O carnaval, ele tinha os coretos montados, né? Na época do carnaval, na rua Rocha Fragoso e Vila Isabel, tinha um coreto. Na Praça Santos Penha tinha um. Aliás, tinha um permanente ali, que era o coreto onde se apresentavam as bandas de música. Mas isso no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, não é? Quer dizer, hoje você tem essa... E nessa época aí, o carnaval, ele era uma manifestação primordialmente ou prioritariamente da zona norte do subúrbio do Rio de Janeiro, que era a área onde vivia o grosso da população. Você não tinha ainda Barra da Tijuca, Recreio, isso era coisa muito remota. Você tinha Copacabana, mas mesmo assim Copacabana não era o que é hoje, né? Na década de 40, quando foi composta a Princesinha do Mar, né, que Copacabana ganhou, né, que o Disney criou, o Zé Carioca, essas coisas aí. Copacabana ainda era um balneário, vamos dizer assim. E a capital do Rio de Janeiro, a vida do Rio de Janeiro, era no subúrbio, né, que é onde se desenvolvia, na zona norte, nos subúrbios, onde aconteciam as coisas. Tanto que hoje você tem uma enormidade de blocos nessas áreas. E talvez isso sirva também como não digo uma desculpa, mas uma justificativa para a prefeitura não ter como atender a dotar de infraestrutura as ruas com banheiros químicos, essas coisas. Quando você vê, por exemplo, que para você botar banheiro químico para a banda de Ipanema, não há banheiro químico que resolva, não há quantidade de banheiro químico que resolva. Ali na Atlântica, Sá Ferreira, Paula Freitas, é difícil você botar banheiro químico que atenda um público tão numeroso. Mesmo assim, já tem os banheiros instalados, maiores até, que estão instalados ali no meio da Atlântica, e já tem o policiamento ostensivo específico para pegar os mijões. Não é? Como é que é essa coisa, André? Como é que o fulião fica entre uma coisa, entre a vontade, entre a cerveja e a necessidade de ir ao banheiro, e o fiscal e a fila do banheiro, e não ter banheiro? Como é que fica essa situação? O que é que você recomenda? Bom, eu recomendo que vá ao banheiro mesmo, porque nessa época eles estão ressuscitando certos tipos penais, contravenções penais que já estavam até esquecidas. Isso aí eles enquadram como ultraje ao pudor, ou tem uma contravenção também relativa ao pudor. Então eles enquadram dessa... Atentado não é atentado, não seria um ultraje. Eu acho que é forçar a barra, porque são, na realidade, são crimes contra a dignidade sexual. Então tem mais a ver com a questão de ato obsceno, mais relacionado se o cara, pô, fosse se masturbar no meio da rua. Mas uma pessoa até urinando em local não teria nada a ver com isso. Pode ser importunar, que tem uma contravenção, que são das contravenções relativas à polícia de costumes. Eu acho que entra no exibicionismo também, né? Quer dizer, é o sujeito fazer xixi na rua e ele bota a genitália pra fora ali. Mas na realidade, como você falou, o Jorge também, na realidade a prefeitura não está preocupada com isso no fundo. Por quê? Porque toda essa infraestrutura montada, ela é apenas para a Zona Sul. Parece, é o que nós temos, uma cidade que parece que só existe para a Zona Sul. Inclusive falam áreas nobres da cidade como se nós ainda vivêssemos numa monarquia. Então, todos esses blocos aí só fala de Zona Sul e Centro. As escolas de samba, por exemplo, são todas da Zona Norte. Só tem uma escola de samba na Zona Sul, que é a São Clemente. Então, eles... toda essa infraestrutura... Tem a Rocinha também. A Rocinha também. A Rocinha seria... Zona Oeste, não. Zona Sul é a Rocinha. A Rocinha está no primeiro grupo, né? Até meu amigo Jean, um dos autores do samba da Rocinha. Então, toda essa infraestrutura é para essa... Como se a cidade só existisse aqui. Como se o resto não existisse. Eu, por exemplo, fui da bateria do Império Serrano durante 25 anos. E me lembro que o Império ainda faz ensaios de rua. Ensaios de rua com 10 mil pessoas, não tem um policial, não tem absolutamente nada. E nesses 25 anos que eu participei, eu me lembro que nesses 25 anos só teve uma vez uma briga. Uma briga. Sempre é uma coisa, você olha assim, porque todas as luzes que são acendidas naquelas barracas são todas feitas à mão ali com um saco plástico, né, de supermercado. Tu olha aquilo ali e diz assim, bom, isso aqui vai dar uma desgraça. E não tem um policial. E no final dá tudo muito certo. Na realidade, o que nós estamos vivendo aqui na Zona Sul é uma captura do que foi criado pelo comum, pelas pessoas, pela alegria, pelo povo. Uma captura pela prefeitura em acordo com o mercado. Por exemplo, eles não são contra os camelôs. O que eles querem é colocar os camelôs a trabalhar para eles, de graça. Eles não dão sequer gelo para os camelôs. E os camelôs são obrigados a vender apenas uma marca de cerveja. Isso é a privatização do espaço público. E eles se interessam. E agora eu estou vendo, eles dizem assim, olha, não jogue lata no chão. e faz uma campanha para não jogar a lata no chão. Não deve jogar a lata no chão, tal. Mas, no fundo, eles catam essas latas para eles venderem, eles, assim eles acabam, inclusive, com uma profissão. O catador de lata. O catador de lata, que é a pessoa que tem a situação até quase de mendicância. Mais de, vulnerável. Mais vulnerável possível. Então, eu tenho essa visão. Depois eu quero até falar, a minha mulher ajudou uma amiga, uma filha de uma amiga, a fazer um trabalho sobre carnaval. E só rapidamente dizer o seguinte, é uma coisa muito interessante. Na realidade, esse carnaval, ele nasce, né, nos países, nessa época é inverno, aqui é verão, e nesses locais, em razão do inverno, as pessoas ficavam dentro das casas, e aí o carnaval nasce, na realidade, dentro das casas, dentro de lugares fechados, em razão daquele tédio ali do inverno, que não tem colheita. Então, o carnaval nasce, né, em países nesse momento. Na Europa, né? O carnaval nasce no inverno, e para fazer festas em locais fechados. Aqui no Brasil é o inverso, quer dizer, nós estamos no verão e o carnaval é para o lugar público. É. Aqui é suor, né? Alegria e suor. E uma coisa que também, já que você falou nisso aí, os bailes, os grandes bailes de carnaval, que são em recintos fechados, você vê que eles têm uma outra característica. Os bailes, né, as fantasias, os concursos de fantasias que havia até não muito tempo atrás, eram concursos, era coisa de mais luxo, tinha as categorias, né, originalidade, luxo e tal, mas a categoria já trazia implícito que havia alguma riqueza naquilo ali, não era uma coisa como as fantasias dos destaques das escolas de samba, que é onde eu queria chegar. Porque o carnaval de rua tem tudo a ver, você lembrou o Império, fazendo ensaio, brincando na rua, em Madureira, e nós temos a apropriação do carnaval, que era uma manifestação da população negra nas escolas, pelas escolas de samba, né? Porque as escolas de samba eram uma resposta às sociedades. Né, sociedades que saíam, as grandes sociedades que eram de branco, eram os patrões que desfilavam na Rio Branco, aquele cortejo, né? E as escolas de samba surgem como uma resposta, a resposta africana, e aí também a predominância de temas africanos, tudo isso, a história africana, e isso também foi apropriado pelo branco, virou um negócio. Então o bate-bola, o Clóvis, também acabou, porque virou um negócio. Tudo vira negócio, tudo que dá certo vira negócio. Como é que funciona isso? Golo, eu queria, antes de entrar nesse aspecto, você lembrou bem a coisa dos bailes de fantasia. Eu acho que esse pode ser o mote para a gente pensar como é que a tal mão invisível, né, do mercado funciona para destruir, né, para destruir aspectos culturais da cidade. Quanto mais a necessidade de capital foi se projetando para esses bailes, né, enquanto os bailes eram também uma forma de expressão popular, por mais que fosse uma coisa mais elitizada, uma coisa mais, né, voltada para um segmento da população, você tinha o vermelho e negro, né, grana, baile, Flamengo, uma coisa assim. Era uma coisa popular. Exatamente. Né? Mas quanto mais essa não só dos bailes, mas também desses concursos de fantasia, né, que isso também sempre foi uma marca do carnaval, mais esses espaços, enfim, essas manifestações foram perdendo espaço ao ponto de praticamente desaparecer, né? Hoje em dia você praticamente não vê mais concurso de fantasia, nem os top, nem os, né, nem os mais baixa renda. E é legal lembrar uma coisa, Jorge, que as fantasias que é de luxo, premiadas, elas excursionavam pelo mundo o ano exatamente, todo, exatamente. Né? Os caras ganhavam dinheiro com isso. Existia é óbvio, sempre existiu a necessidade de patrocínio, mas conforme isso foi virando mercado, né, virando uma coisa assim, uma competição, onde a lógica do capital foi se introjetando cada vez mais, esse aspecto cultural, essa espontaneidade, a própria organização desses eventos foi se perdendo. Você hoje praticamente não tem mais nenhum concurso de fantasia que cause alguma, né, alguma expectativa na população. Os próprios destaques das escolas de samba não tem mais esse espaço para se exibir, né, a sua produção, a sua arte, porque aquilo é uma arte, né, uma arte muito belíssima, inclusive. E, enfim, esses espaços vão se encolhendo. E no caso dos bailes, é aquilo, né? Virou... Teve essa coisa da chegada dessa mercantilização e também essa coisa da sensualização, né, ao extremo. Viram quase que bacanais mesmo, abertos. E aí o aspecto cultural que o baile tinha também foi se perdendo um pouco. A galera não vai tanto para se divertir, mas vai para só com aquele único intuito da sexualidade. É fechado, né? O lugar é recinto. Ambiente fechado. Porque a rua você ainda tem um certo pudor, você tem que tomar cuidado, né? Mas num clube. E aí. Aí você. Baile você fechado, tem, você vai pro cantão e você. Seja o que Deus você quiser, tá uma situação que você tá mais a fim de se divertir suas preocupações, você já não tem esse espaço. Ou então tem que ir nas matinês, né? Nos bailes infantis é. Pra poder ter uma brincadeira, sempre... aquela coisa mais inocente que o carnaval sempre teve, mais lúdica, da fantasia mesmo, propriamente dito. Isso foi se perdendo. Muito em função disso. Não que o carnaval não vale deixar de ser sensual, né? Ninguém tá pregando aqui que a gente saia todo mundo de batina, de roupa de freira. Mas, conforme uma... Eu acho que esse é o grande... É a principal conclusão que a gente pode chegar. Se uma característica, o que sempre marcou, o que sempre valorizou o carnaval, foi essa pluralidade cultural, né? Eu sempre me enrolo para falar essa palavra, mas ela é super importante. Quanto mais plural é uma manifestação cultural, mais rica ela é, né, do ponto de vista cultural. E quando uma característica começa a se realçar muito sobre as demais, aí você tem esse esvaziamento, né, do aspecto cultural, e você tem, a médio prazo, essa desvalorização, esvaziamento do próprio interesse. Eu temo que o carnaval, particularmente o carnaval de rua e esse carnaval mais organizado dos bailes, comece a perder essa atratividade, porque chega uma hora que esgota, né? Você vê o Réveillon de Copacabana, já juntou 4 milhões de pessoas, hoje em dia junta 1 milhão, 1 milhão e pouco, e você não consegue voltar para casa. O Bola Preta, né, que já chegou a 2 milhões, não sei o que, já tá também. Exatamente. Na verdade, a banda de Ipanema também, e há 50 anos esse ano, ela já tá mais... A coisa parece que tá ganhando um contorno, eu tenho muito medo de usar essa expressão, mais civilizado. Mas a verdade é que o carnaval é uma manifestação tão espontânea que fica difícil você botar um freio. Você vê que o carnaval de Salvador, eles cercam com aquelas cordas, os próprios, e usam abadás, um uniforme, porque a coisa era muito desenfreada e havia uma necessidade de conter aquilo ali atrás do trio elétrico, essa coisa. Aqui não. Aqui o carnaval, ele é ao contrário, ele não pode ter corda, ele vai pelas ruas, ele vai para dentro do bar, ele vai para dentro das casas, né? Nos subúrbios era assim, né? As pessoas entravam fantasiadas dentro das casas umas das outras, e você sempre foi uma coisa muito mais comunitária, muito mais aberta. Eu acho que com o andar da carruagem, o Estado foi impondo os limites, e os limites políticos, e os limites de costumes. O Estado Novo do Getúlio, com a Delegacia de Costumes e Diversões Públicas, né? O Serviço de Diversões Públicas, que tomava conta, tinha uma censura. E isso foi habituando, inclusive, criando uma mentalidade dócil a essa ideologia de você não se manifestar tão abertamente, tão francamente. Eu tinha falado antes, era de outra coisa, que era Super Escola de Samba S.A., super alegoria, lembrando do Beto Sem Braço, que foi a apropriação do carnaval pelo mercado, das escolas de samba. Mas eu queria também tocar nessa questão, que eu acho legal essa questão. Bom, você falou, na realidade, foi o último título do Império Serrano, em 82. Em 82. O Império denunciava exatamente essas super escolas de samba, que escondiam gente bamba, que covardia. O bumbum bate cumbum pro curundu, na realidade o bumbum é o bumbum daquele tipo de carnaval, o bumbum ali seria a explosão, o fim daquele tipo de carnaval. Então, desde então, o Império Serrano nunca mais ganhou título nenhum, né? O Império tem 9 campeonatos, uma das escolas mais roubadas, tem uns 12 vice-campeonatos, e o Império, depois de ter feito esse samba, que foi a maior denúncia a esse modelo atual televisivo de escola de samba, o Império não ganhou mais nenhum título e hoje em dia está inclusive na segunda divisão do, a escola que fez os sambas mais lindos da história do Carnaval. A, né? É, segunda divisão, né? Ele fala segunda divisão, eu acho absurdo. O Império, inclusive, fez ano retrasado um enredo em homenagem a Dona Ivone Lara. E os caras de pau tiveram a coragem de roubar o Império não voltou ao grupo que ele é. O Império que criou a beleza desse grupo, né? Grupo especial. Aliás, o samba, dizem que o samba não era considerado gênero musical, só foi ser considerado gênero musical o samba enredo com o samba do Império Serrano. E até falando do samba, a gente quando fala do samba, porque no Brasil o carnaval tem a coisa do verão e tem o samba, e a gente não pode esquecer que o samba foi criminalizado no Brasil durante décadas. Exatamente, dos crimes relativos à polícia de costumes, que tem o artigo 59 da lei de contravenções penais, a contravenção de vadiagem. E os sambistas eram considerados vagabundos, vadios, porque não tinham um emprego formal, se vestiam de tal forma. Então era tudo isso, a criminalização no Brasil de toda a cultura negra. E é capoeira, verdade, samba. Isso num país que tinha um nível de desemprego histórico, sempre teve nível de desemprego. Sempre. Então você tem um nível de desemprego, não tem uma política de pleno emprego, e você diz que quem não tem carteira assinada é vadio. É. Aí criminaliza o cara. E eu me lembro até das rondas de sueca, o pessoal jogando sueca embaixo do poste, na esquina, e a polícia chegava e levava mesmo todo mundo. A ronda também, né? Ronda também, ronda, sueca, exatamente isso aí. E você vê que isso era uma criminalização voltada, era uma polícia voltada exatamente para esses estratos sociais, que eram os estratos sociais mais baixos. É porque o título, onde está o crime de vadia, tem a contravenção, a mendicância foi revogado, mas continua em vigor o crime de vadiagem. Então, no mesmo capítulo que tem mendicância, vadiagem, antes era capoeira, ali está. O título do capítulo é das contravenções relativas à polícia de costumes. Então, eles aplicam isso. Então, a gente não pode esquecer que o samba no Brasil, que é um sincretismo até, apesar de o Império fez grandes sambas com muitas palavras em iorubá. Mas na realidade é uma junção do africano com a língua portuguesa, do português, do branco. É como a própria escola de samba. A escola de samba, ela já é uma manifestação da cultura africana. Porque a manifestação da cultura europeia era as grandes sociedades. Mas a gente não pode esquecer das letras, né? Que são belíssimas, as letras em português. Normalmente... Tá, a gente está falando de Silas de Oliveira, está falando de Manu Dias. Que era professor de português, o Silas de Oliveira era professor de português. Mas ele colocava muitas palavras em... O Silas nem tanto, mas o Beto Sem Braço é o mestre de colocar muitas palavras em iorubá. O Aloysio Machado está aí Machado, vivo, né? Que também é parceiro dele nesse samba. É o parceiro do Aloysio Machado, é um patrimônio vivo da cultura brasileira. Ninguém sabe, fez sambas magníficos e fez o bumbum bate-bumbum. É, esse samba dele. Procura um dum, né? Então a gente não pode nunca esquecer, no Brasil, quando falar de carnaval, que toda a cultura negra foi criminalizada há muito tempo, capoeira foi crime mesmo, o nome era capoeira, o samba eles colocavam, criminalizavam como vadiagem. Então a gente não pode esquecer jamais, quando a gente falar de carnaval no Brasil, que o carnaval foi uma luta. Depois eu quero até fazer, que eu tenho muito orgulho, fazer uma propaganda, porque do dia quarta-feira de cinzas, o nosso bloco Planta na Mente está no calendário oficial da Prefeitura, e nós vamos nos concentrar às 2h20 nos Arcos da Lapa, e o bloco vai sair no horário internacional às 4h20. O bloco Planta na Mente foi uma luta, porque no primeiro ano o Planta na Mente foi proibido, ainda pintou um vereador lá no bloco, isso há 3, 4 anos atrás, pintou uma ordem de um vereador. E eles disseram que a gente não poderia sair da escadaria do Celarão. A gente ficou, tipo, sitiado. A gente falou que ia sair, né? E no final fizemos um acordo. O bloco saiu e hoje, foi uma luta o bloco Planta na Mente, porque ele defende a legalização da maconha, a descriminalização e a legalização da maconha. Foi uma luta e hoje eu fico muito orgulho em ver Hoje eu abri o jornal, tava lá o Planta da Mente, Quarta-feira de Cinzas. No desfile oficial. No desfile oficial, e hoje nós apelidamos, inclusive, Quarta-feira de Brasas. Uma brincadeira, né? E todos estão convidados, né? Ô, Jorge, eu tô achando curioso ele dizer que o vereador foi lá e proibiu, rapaz. O vereador tem esse poder mesmo? Pois é, né? Quando tem vereadores e vereadores. Quando o vereador é do sistema, uma carteirada resolve muita coisa. Mas quando ele é oposição, não consegue aprovar nem nome de rua. Nem a escada do Celarão, vira escada do Celarão. Exatamente, nem a escada do Celarão. Mas no, com relação a esse aspecto que o André está levantando do Planta na Mente, eu acho que é um símbolo, né, do significado que, por mais que tenha, né, um forte aspecto de mercado das grandes escolas de samba, eu acho que esse aspecto da resistência que hoje o Planta representa, esse aspecto da resistência cultural, da escola com E maiúsculo, né? Da escola de samba e de vida também, né? Que essas entidades representam. Eu tenho profundo respeito por todas elas, todas as escolas de samba. E por mais que ela tenha sido impregnada por essa lógica de mercado, por mais que esse carnaval das grandes escolas tenha sido capturado por essa lógica da grande mídia, não dá pra gente também desprezar, né? Essa dinâmica, esse cotidiano de quem vive uma escola de samba, de quem é apaixonado por essa agremiação, por quem constrói aquele desfile, quem constrói essa manifestação cultural, que ela acabou ganhando essa especificidade, né, de ser aquela espontaneidade, acabou se transformando numa ordem, né, uma coisa muito ordenada, muito cronometrada, mas que ainda assim tem um significado muito importante. Eu fico imaginando, né, essas comunidades. O André cita o Império Serrano o tempo todo. O que seria da Serrinha hoje, né, se não fosse um Império Serrano ao longo desses últimos, sei lá, 50, 60 anos? A Serrinha é uma escola de música, né? Você vai no Morro da Serrinha, por exemplo, a melhor ala de agogô, a ala de agogô mesmo, só tem o Império Serrano, né? Que é considerada até a das melhores baterias, se não a melhor, porque tem 30 gogôs de quatro bocas, muito bem tocados, que entram na frente da bateria. Você vai no Morro da Serrinha, tu vê as crianças ali, as garotadas com 3, 5 anos, com aquele agogô na mão, tocando o agogô. Aquilo ali, o Morro da Serrinha, aquilo ali é uma escola de música. Exatamente. Aquilo é uma escola, porque um morro pequeno, inclusive, um morro pequeno, de onde saíram, onde o Jongo, esse ano o Império, o Samba Enredo do Império fala do Jongo, vai ter uma ala de Jongo do Império. O Império Serrano foi a escola, o Jongo só sobreviveu, na realidade, no Império Serrano. Agora o Jongo está se alastrando, mas eu fui amigo do mestre Darcy, o mestre Darcy do Jongo, era ele e as crianças. Só ele tinha o tambor dele e uma rodinha de criança em volta. E ele pedia, toda hora que eu tenho carro, né, ia lá pro Império de carro, e aí ele sempre pedia uma carona para levar os instrumentos, né? Falava, pô, mestre Darcy, mas eu tô saindo agora. Ele, pô, André, tem que ser você, não tem outro. Então, ele... A resistência do Jongo, que até chamado é o pai da capoeira e do samba, o Jongo, ele acabou em tudo que é lugar, só sobreviveu na Serrinha, no Império Serrano, principalmente por causa desse grande figura, o mestre Darcy. Hoje existe uma profusão, né, de jongos aí pelo estado do Rio, tem encontro de jongueiro, mas graças a essa... resistência, né? Esse trabalho incansável desse pessoal da Serrinha. Essa questão das escolas de samba, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma resistência. Na verdade, você vai ter cada vez escola de samba, vai ter que ser uma coisa mais de resistência, porque eu vi há duas sextas-feiras que eu venho fazendo, essa é a terceira que eu venho fazendo programa sobre desfile e de escola de samba. Primeiro do grupo de acesso, o grupo A, e aí depois do grupo especial, que foi na sexta-feira passada. O grupo de acesso, os caras têm que dar a fantasia, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar fantasia. Então, a comunidade não tem grana para comprar fantasia. As escolas ricas, elas dão a fantasia tranquilo, não tem problema. Mas as escolas do grupo de acesso, até o Império, sofrem com esse tipo de coisa. E por isso que eu digo que é um negócio de resistência. Porque você resiste à investida do mercado, à investida da televisão, à investida da cerveja, à investida do patrocinador... Que faz, bota o iogurte para você desenvolver o samba em cima de um iogurte, ou da empresa alemã, não sei o quê, entendeu? Esse tipo de coisa. E você acaba mantendo essa chama viva, mantendo essa... Vocês estão falando aí, por exemplo, do Jongo, e eu estou aqui ouvindo e dizendo, rapaz, isso é resistência mesmo. É pura resistência, né? Você fala do Edson Darcy e as crianças em volta, e é pura resistência. Era só ele, e as crianças. Agora, a escola de samba, na realidade, né, já é uma outra coisa, porque já é a vida das pessoas. Porque a escola de samba começa realmente a se organizar em maio. Em maio já começa. Não, na verdade, maio, o carnaval não para, né? Na verdade, não para. Terminou aqui, os caras já não, mas a gente no que vem vai arrebentar, porque aí já começam as reuniões. Já estão pensando. Avaliação, o corrigir. A bateria, por exemplo, porque agora a bateria também tem que fazer. Não só o samba, mas tem que fazer, tipo, danças, né? Então a bateria começa, hoje em dia, começa a ensaiar em junho. Em junho, quer dizer, o pessoal ensaia 300 ritmistas. O Império deve ter uns 280, 300 ritmistas. Já teve 350, já entrou na Avenida 350. Eles ensaiam duas vezes por semana, desde junho até o carnaval. Quer dizer, é muito ensaio. Eu até falava, quando eu era ritmista, falava, ó, tinha que fundar o sindicato dos ritmistas, porque na realidade, veja só, o ritmo, o samba, o coração é ali naquela escola. São 300, 350 músicos, não ganham absolutamente nada. Na minha época, ganhava, o pessoal ficava até o fim, porque no final da noite, 4, 5 horas da manhã, tinha um sanduíche de mortadela e uma cerveja para cada ritmista. Distribuía uma cerveja durante o ensaio, quer dizer, o cara tocava de 11 da manhã, da noite, até 5 horas da madrugada, levava uma cerveja e o pessoal segurava até o fim, porque no fim sabia que tinha um sanduíche de pão com mortadela, não tinha nem manteiga, e uma cerveja. Essa é isso. Quente. Não, a cerveja, até a cerveja era antigamente só vendia garrafa de 600, né? Lá dentro da quadra, e ali sempre teve muito gelo. A ampola, né? A ampola, sempre teve muito gelo. Dizer que vendia num sábado, no ensaio do Império Serrano, antigamente, vendia um caminhão. Um caminhão de cerveja. Aliás, isso também estava lembrando alguém aqui de uma. Num dos programas sobre carnaval, da invenção da feijoada, né, que ajuda a sustentar a escola durante praticamente o ano todo também, as feijoadas da escola de samba. Então você vai comer feijoada lá, tem algumas promoções que ajudam a escola a virar. Foi o Marquinhos de Oswaldo Cruz, se eu não me engano, quem fez esse negócio, né, da feijoada, inventou a feijoada. E isso virou uma renda para as escolas. Mas a escola, ela vive mesmo, do patronato, é do mecenato, é de um patrocínio, que muitas vezes é um patrocínio que não é muito claro, ou às vezes é claro demais até, como no caso da Beija-Flor, fica muito claro demais. Isso também atrapalha, ou afinal das contas isso ajuda a manter essa tradição viva? Sempre aquilo, né? Tem um lado que atrapalha, que é esse que acaba influenciando demais nesse aspecto cultural da escola, né? No sentido de que começa a determinar enredos, ou começa a pasteurizar enredos, né? Por exemplo, a Beija-Flor, até, sei lá, até 5 anos atrás, era uma das que mais fazia ainda samba de, né, como é que eu vou dizer? Samba mais crítico, né? Aquele enredo Amazônia era uma porrada, né, no agronegócio, enfim, nesses projetos de desenvolvimento. Outras escolas ainda conseguem fazer essa coisa da crítica social no samba, mas esse é talvez o aspecto ruim, muito ruim, de você, o samba ficar dependente desse patronato, no sentido de que cada vez mais não cabe a crítica social no samba, e isso é realmente algo complicado. Mas, por outro lado, essa dinâmica que foi historicamente construída, né? É bom, eu sempre gosto de lembrar que também o capital não chegou de assalto, né? Não chegou e falou, vai ter que ser assim e pronto. Foi um processo que talvez a construção do sambódromo tenha sido um grande marco, né, nesse processo, porque ao tornar perene, né, aquela estrutura, e ao formatar de uma vez por todas o desfile, o sambódromo tenha sido um passo definitivo para essa industrialização do carnaval, né? Do carnaval das escolas de samba. Pelo menos abriu a porta para o televisionamento direto e agora com câmeras que percorrem, porque o espaço é fixo, é aquela coisa. Exatamente. O ano todo está ali, então as câmeras percorrem aqueles trilhos que ficam lá, não precisam ser montados e desmontados, esse tipo de coisa. Né? Exatamente. É, tecnicamente sempre muito mais fácil, né? Você ter um espaço, uma estrutura já pronta. E antes era aquele monta e desmonta também, que era todo uma doideira. Todo ano, né? Aquele monta e desmonta. Monta e desmonta arquibancada. E aí o desfile era na Presidente Vargas, e o desfile depois mudou, e o desfile foi para Rio Branco. É, em resumo, era uma confusão. É, exatamente. Tinha todos esses problemas. E é isso, gera conforto, facilita, né, pro público. Mas até que ponto isso também não impediu o carnaval de se reproduzir de outras formas, né? De repente alguém inventar alguma coisa no desfile, porque era isso, o Joãozinho 30, né? O que esse cara inventou nos desfiles era barbaridade. De repente, um espaço um pouco mais flexível. Isso eu já ouvi várias críticas ao sambódromo por causa disso, né? A questão da acústica também, a própria questão da iluminação, né? Das alas, das fantasias, dos carros. Enfim, uma série de elementos que acabaram, por formatar demais o carnaval, acabaram impactando nessa também formatando a criatividade dos carnavalescos. Engessando um pouco. Mas, por outro lado, essa dinâmica, esse cotidiano que a escola continua desenvolvendo com as suas comunidades, e cada vez mais isso é necessário, né? Uma vez que as comunidades estão largadas aí à sua própria sorte, não temos estruturas de governo, de Estado para suprir as necessidades dessas comunidades, a escola de samba ela continua sendo uma importante referência. O que talvez seria um caso para a gente se pensar a profusão de manifestações culturais no estilo escola de samba e bloco, se não fosse o caso da gente ter novos espaços, né, instituir ou consolidar novos espaços de desfile na cidade. Porque, por exemplo, o grupo especial hoje está praticamente uma panela fechada, né? Tem ali duas vaguinhas que é o as escolas caem e ficam ali, sobe escola, e desce. Tem desfile de escola também, acho que Vicente de Carvalho, não tem? Tem na Magalhães. Intendente Magalhães, são os grupos Magalhães. Iniciais das escolas de samba. Grupo C, grupo D, tem essas coisas todas. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que é importante a gente perceber, até estava falando, na realidade, o mercado, onde ele vê formas de acumulação de riqueza, de lucro, ele entra, ele vem capturando tudo. Então, hoje em dia, um exemplo claro é isso, quer dizer, no carnaval só vai poder vender uma marca de cerveja, quer dizer, é a privatização do comum. É a patrocinadora oficial, vira isso. Isso não é. Como na Copa do Mundo, né? A patrocinadora oficial. É, isso quer dizer, ele captura o público. Faz o nicho. E aqui no Rio, a gente também tem que falar, por exemplo, nós assistimos a Rede Globo, né? A gente tem, eu assisto direto a Rede Globo, mas a gente tem que observar que o mercado, quando entra o mercado, começa a aparecer também a ditadura do mercado, que é o monopólio, o cartel. Então nós temos hoje no Rio de Janeiro, nós temos uma emissora com muito poder que controla o futebol e controla o carnaval. E o carnaval é um patrocínio da prefeitura, da Liga das Escolas de Samba, que tem pessoas, obviamente, envolvidas com o jogo do bicho, que eu defendo, por exemplo, acho que o jogo do bicho tem que ser legalizado, deveria ser legalizado, já deveria ter sido legalizado há muito tempo, e a Rede Globo também, quer dizer, veja só o que é feito no carnaval, quer dizer, isso até a subversão da própria ordem, porque há uma mistura de dinheiro legal e ilegal, até o do Império Romano dizer que o dinheiro não tem cheiro, né? Dinheiro não tem cheiro. Então, nós... É uma promiscuidade, né, aí, no mínimo. Todas essas ilegalidades são todas feitas para lavagem de dinheiro, todo esse dinheiro é colocado no mercado financeiro, dinheiro não tem cheiro. Então, o carnaval é um grande exemplo disso, quer dizer, na verdade, o carnaval é uma aliança da maior emissora de comunicação do país, com a prefeitura, Né? E uma palco. Liga, uma liga de escola de samba, que todo carioca sabe que a liga de escola de samba é comandada pelo jogo do bicho. É. Que é uma hipocrisia, que é ilegal, e você, no, todo carioca, a gente desce da rua, tem um cara escrevendo o jogo do bicho na rua, um trabalhador explorado, não tem nem banheiro, um negócio que já tinha que ter acabado, já tinha que ter sido legalizado há muito tempo. Uma, né? Carteira, de escola, né? Carteira de escola, aquela que tem, uma... carteirinha de escola. Ô André, nós estávamos falando ainda há pouco do samba, do Império, desse... bum bum patchum bum bum bum dum, que foi em 82. E a arquibancada era de madeira ainda. Exato. Foi 2 anos antes do sambódromo, né? O sambódromo veio em 84 e aí entrou a Manchete transmitindo. Isso. E a Globo tomou conta em 85. Isso. Na verdade, o Beto Sem Braço e o Haroldo Machado já faziam uma projeção ou já anteviam, sem saber sequer que viria sambódromo. Ah, sim, mas ele já era crítica. Porque... Quer dizer, já era uma coisa que vem desde os anos 70 também, né? Vem desde os anos 70 o Salgueiro com a importação de gente, né? É porque entram ali a invasão das escolas. Entram as super alegorias. Entram as super alegorias. O Império, ele ganhou em 82, ele ganhou com samba enredo mesmo. Porque o Império não tinha... Em 82, nosso samba, minha gente, é isso aí, né? Nosso samba, minha gente, é isso aí. E aí foi isso que ganhou. É o bumbum ali, bumbum, bate-cumbum pro gurundum. O bumbum tem a ver com uma coisa, uma crítica que o samba, tipo o samba, aquele modelo de samba, com as super escolas de samba, escondendo gente bamba, que covardia, como fala o samba. Aquele bumbum, na realidade, é a explosão do verdadeiro samba e a entrada das super escolas de samba... S.A. Até o samba, Super Escola de Samba S.A. Uma crítica radical ao que estava surgindo. Mas é engraçado, porque essa crítica aí, ela se encaixa perfeitamente nesse tripé que você falou. Prefeitura, Rede Globo e Liesa. O Império tentou reeditar esse samba. O Império não conseguiu mais. Até eu era da bateria na época e falei lá pro pessoal, tem que reeditar o bumbum. Aí os caras falaram que por debaixo dos panos disse que o bumbum não podia. Aí disseram, inclusive, que o bumbum não estaria adequado à nova a batida. O novo ritmo, né? Não, mais acelerado. Por ser mais acelerado. Eu até falei, pelo contrário, o bumbum seria até o ritmo mais acelerado. Aí o Império reeditou a Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. Reeditou a Aquarela do Brasil. Poderia ter reeditado até Heróis da Liberdade. Bonito, que na realidade é um samba. O Império desfilou com 1969, no auge da ditadura militar, com Heróis da Liberdade. E o Silas de Oliveira foi dar explicação no DOPS. O que ele queria dizer com aqueles soldados e tambores, alunos e professores acompanhados de clarins, cantavam assim, já arraiou a liberdade, isso em 69. Sim, mas ali estava caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Os festivais da canção, é bem dessa época aí, 69, 70, virada da década. A esquerda não fala disso, a esquerda tinha que falar isso. O Pérez Serrano vai ter peito, 69 para desfilar com Heróis da Liberdade, tinha que ter peito. Agora o pessoal lembra muito a Mangueira com o Correio Aéreo Nacional, por exemplo, né? Que é uma maldade também terrível. Bom, gente, para encerrar o programa, André, eu queria que você fizesse recomendações, você como uma pessoa experiente, um fulião experiente, que fizesse recomendações a quem vai partir para a rua, para o carnaval, e deixasse, se há algum contato, algum telefone, alguma coisa que alguém possa ligar em caso de necessidade de um socorro jurídico, de alguma coisa assim, você sabe, Zão? Não, assim, um socorro jurídico. Infelizmente, no Brasil, a Constituição diz que todo preso tem direito à assistência da família e de um advogado, só que no Brasil não existe assistência de advogado para os pobres, só os ricos que têm assistência de advogado na fase policial. Eu aconselho, a polícia do Brasil tem muito poder, a polícia militar, ela tem muito poder. Existem muitos policiais extremamente arbitrários, autoritários, há policiais super educados, pessoas legais, como todas, mas tem muito, muito que abusa da sua autoridade. Eu acho que não vale a pena nunca discutir com um policial, entendeu? E o que se puder evitar, discussão com a polícia e delegacia, xixi é na a rua. Melhor coisa que tem. Xixi na rua, vai no... esses bares, inclusive, eu só vou em bar que tem banheiro que possa usar, sabia? É. Na cidade eu frequento um bar que tem banheiro que pode usar. Eu até estimulo, vou lá nesse bar, porque é um bar que deixa a galera usar o banheiro. Acho que a galera tinha que priorizar bares que democratizam seus banheiros. Boicotar os bares, os banheiros privatistas. Banheiros privatizados demais. Privatizado demais, não rola. Bom, você agora, Jorge. Eu queria dar um recado para os camaradas que estão aí animadíssimos para o carnaval, achando que vão pegar geral. Eu queria fazer um apelo, que é óbvio que está todo mundo, né, doido para amar, para se divertir, mas vamos respeitar a mulherada, cara. Eu acho que tem um dado que está me assustando muito. Agora, nesse pré-carnaval, essa tal de Lapa Presente, né, que é uma operação aí meio obscura, que envolve prefeitura e polícia militar. O pessoal anda meio apaisana e esses caras estão sendo, que supostamente estariam ali para garantir a ordem, têm recebido várias denúncias que eles estão sendo omissos e muitas vezes estão sendo coniventes e até agentes de situações de machismo, exatamente, de machismo contra o pessoal LGBT. E é isso, a mulher não é objeto, não é uma coisa, vamos respeitar, se for a brincadeira, se ela estiver na brincadeira, vamos brincar, mas vamos respeitar a vontade dela, porque ela é importante, exatamente. É isso aí, gente, o Tema Livre fica por aqui, eu quero agradecer a presença do André Barros, do advogado, também a presença do Jorge Borges. O André Barros está atrasado já para ir para o Carmelitas lá em Santa Teresa. Um ótimo fim de semana para você, um ótimo carnaval. Amanhã lá no Tio Sam, às 2 da tarde, vai sair o bloco Contra o Império, que é o bloco com o João Vicente Goulart. Eu vou lá, que é negócio legal, 2 horas da tarde. Um abraço para todos. Segunda-feira de madrugada que eu vou estar no Sambódromo. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.